6140, está autorizado o posicionamento no 10, chame táxi, o altímetro no 018. Ano 738, desce para 2000 pés, reporte estabilidade do MS, ajuste no 018. 2000 na 018, reportar estabilizado, 738 da Gol. Forte afastante até 20 milhas, decola da cabeceira 17 com curva à esquerda para o corredor forte. O transponder é o 0116, o controle em 120 decimal 8, conteja. Ok, Luiz, que correto o cotejamento com dois a bordo na bata, chame a torre 1895 para acionamento e decolagem. Só confirmando, para o acionamento, chame a torre 1895. Commodore Ground, go 1260, formation Quebec, request take the sequence to Recife. Roger, good morning. Go 1260. I have here 390 to Recife. Ready to copy? Ready to copy. Go 1260. Okay, go 1260. Clear to Sierra Bravo Romeo Foxtrot Recife. Flight level 390 via Upper Whiskey 58. Take off from runway 10 with left turn to Puka departure and Caju transition. Transponder 5546. And departure control frequency 120.8. Read back, please. Go 1260, clear to Recife, flight level 390 via Upper Whiskey 58. Departure runway 10, left turn, Boca departure, Caju transition, squawk 5546, and departure 120.8. That's correct. Call me ready for pushback and 10 correction. Pushback and startup, go 1260. Work off 60, thank you. Tango autorizado táxi, reporta para ingresso no 17. Sonar 6140131 a bordo, temos 4 horas e 30, tá, desculpa, 4 horas de autonomia, está alternando Natal. 4 horas 131 Natal, tá livre o táxi via Pátio Uno, Índia e Alfa. Quando no ponto de espera, chame a torre 11895 para a decolagem. Tenha um voo e um bom dia, hoje chame a 6140. 1895 ponto de espera, livre táxi, chame a 6140, obrigado. Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível de voo 360, pela Upper Zulu 10 até a posição ESMAP, após segue conforme a roda do plano. Decola na cabeceira 10, com curva à direita, subida Dael Leda Bridge. O transponder é 5550 e o controle em 120.8, Cotejo. Autorizado, nível 360, para o primeiro ponto de bom, via para o segundo 0, SMAP, posicionado, ponto de volta, falta no 0, perfeita, Dael Leda Bridge. 0-3-0-8-4-2-0-7. Correto, azul 4207, chame para o acionamento no portão 01. Espera dar 10, pronto, chamar 1-4-0. Sente, Alfa Tango Tango, mantém a posição na cabeceira 17 devido a tráfego final da 10. O Oceano M1 no 40 tem condições de alinhar e decolar sem parada? Temativo, alinha e decola sem parada, 6-1-4-0. Autorizado, alinha e decola sem parada, o vento 120 graus, 1-4-9, Oceano M1 no 40. Alinha e decola sem parada, 6-1-4-0. 1-1-8-9-5, Lona 738, está estabilizado. Oi, Salvador, bom dia, Lona 738, estabilizado, ILS Whisky, dá uma 0 visual. Lona 738, bom dia, continua a aproximação, tráfego já avistado, informa o Airbus da Avianca, iniciando rolagem agora na pista 10. Aguarde informação de pista livre, Lona 738. Está prosseguindo, baixar travado, 738. Localizador F7728. 728, complete, aproximação, torre 1895. 1895, boa. Estrão bastante travado, bom dia. Web 5728, bom dia, número 2 para pouso, continua a aproximação e aguarda informação de pista livre. 28. No 738, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1-0-0 graus com 1-3 nós. Livre pousar no 0, 732 da Gol. Chana M1 no 40, decola os 1-5, controle agora em 1-20.8, tem um bom voo. 08, obrigado, até mais tarde. Na 63, desculpa, 6140, está cruzando 1600. Bom dia, dia, 6140, suba ao 350, saída pouca vigilância. 35, pouca vigilância, por gentileza, quando possível, pro de Caju ou Romeu Fox 018. Copiado, somente manter a saída. Estamos no bom dia, para Ilhéus, plano Yankee 080 inicialmente, confirme. Ok, Juliette, Tango Zulu, autorizado para Ilhéus, inicialmente no nível 080, plano Yankee. Decola da cabeceira 17 com curva à direita para a subida Coral. Após Coral, segue visual para o destino. O transponder é o 0253 e o controle em 120.8. Corteja. Ok, copiei Salvador, 5 a bordo e 4 horas, para acionamento, chame a torre em 1895, altímetro 1018, bom voo e bom dia, o Juliette Tango Zulu. Fala, Zulu 207, na ponte Ana, para que se deixar, né? Decolagem com curva esquerda e cruzamento do campo, vai aguardar mais um pouso na pista 10 e após será autorizado, mantenha a posição, Alfa Tango Tango. 8, azul 4207. Azul 4207. 5728 confirmando baixada e travada. Afirmamos. Ciente, o vento 100 graus com 14 nós, autorizado pouso, pistão no zero, web 5728. Livre pouso no zero, web 5728. O Bravo que Luiz, que após a rolagem do Charlie 402, que está alinhado na cabeceira, vai alinhar e manter cabeceira no 7. O Bravo que Luiz. Chanel autorizado, Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, obrigado. Chanel 63-6140. Alfa Tango Tango, fique atento à esteira e turbulência do Boeing da Web, está livre a decolagem da 17, o vento 100 graus com 13 nós. É 200, desce para o nível 050, projetar para chegar a Mare. Web 5728 no solo aos 19, libera a próxima direita e chama o solo 121 no decimal 9. Direita 29, obrigado. Tango Zulu autorizado acionamento, chama pronto para táxi. Alfa Tango Tango, decola aos 20, autorizado iniciar a curva à esquerda, reporta liberando o eixo da 10028, Alfa Tango Tango. Levando, curva na esquerda, reporta lá, livrando o eixo da 1028, Alfa Tango Tango. Utilizado táxi, reporta no ponto de espera da Papá, Juliette Tango Zulu. Luiz, que autorizada a decolagem pistão no 7, o vento 1110 graus com 14 nós. 3 horas e 40 autonomia, 804, alterna Campinas, só para ficar. 80 a bordo, Campinas, é 4 horas de autonomia, é isso? 3 horas e 40. Perdão, 3h40, tá livre o táxi à direita no ponto de espera torre em 1895. Tem o bom voo e o bom dia, o voo, perdão, azul 4207. Certo, táxi direita, 895. A torre é azul 4207, vamos lá. Da 1028, Alfa Tango Tango. Gente, Alfa Tango Tango, prossegue corredor forte, 1000 pés e chama o controle, 1208, bom voo. Ok, 1000 pés, 1208. Alfa Tango Tango. Ingresso, reporta alinhado e pronto, cabeceirão no 7. Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, Salvador. Comandante, qual seria a pro ideal para o destino? Legal, senhor, a radial está presente 002. 002, ok, está autorizado direto destino, acendendo ao 095 em condições visuais. Grato, direto destino, condições visuais, no 095, a Fatal Otávio. Negativo, vou ITAP 6200. Para o controle? E o hotel Oscar Zulu está retornando de... Hotel Oscar Zulu, reporte Farol da Barra. Gente, Bravo Kilo Luiz, que é autorizado a iniciar a curva à direita na proa da vertical de Buraquinho. Reporta na vertical da praia de Buraquinho, Bravo Kilo Luiz. O Azul 4207, tráfego Charlie 150, cruzou agora o eixo da 1028, com proa Nordeste, não interfere com a sua decolagem, está livre da 10, o vento 120 graus com 13 nós. Que confirme. E a pista que utiliza o pátio que se encontra, por gentileza? Ok, o Mike Bravo Yankee, então está autorizado para o Sierra November Juliette Delta, João Durval, Feira de Santana, plano Yankee inicialmente a uma centena até 35 milhas após 045 visual até o destino. Decola da cabeceira 1-7, com curva à esquerda, subida Lotar, o transponder é o 0146, o controle em 1-20.8, corteja. Mike Bravo Yankee, correto, no pátio 4, qual é o PLB? É, na solicitação para acionamento, mas é só o PLB, ok? Ok, ciente. Então, para o acionamento, chame a torre em 118.95, confirme o PLB, tenha um bom voo e um bom dia, Mike Bravo Yankee. Obrigado. Paulo, Salvador, é o Oceané, Avianca, Alfa Vitor Quebec. Prossiga, Alfa Vitor Quebec. Pátio 3, autorização de 7 motor em marcha lenta, está informado essa hora. Estou ciente do seu cheque, qual é o tempo estimado? 5 minutos, já. Reporte ao término, então. Guardião 05 na escuta. Condições de iniciar a decolagem imediato com a proa do faro de Itapuã? Autorizado, com a proa do faro de Itapuã, o vento 120 graus, 13 nós, reporta fora do solo, guardião. Polícia Militar que decolou do pátio do Graf. O mesmo vai prosseguir a 500 pés via linha do litoral sul. Está autorizada a decolagem da pista 17, o vento 120 graus, 15 nós. Juliette Tango Zulu. Ciente, Guardião 05 prossegue via linha do litoral sul e chama o controle 1208, tem um bom voo. Grato, 128, Guardião 05. O hotel Suzulu, mantenha a linha do litoral. Posta Leste Pituaçu. 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, grato, bom dia, senhor. José Tanque do Louco. Guardião 05. Guardião 05, confirme intenção para o voo. Momento linha do litoral, inspeciona patrulhamento em todo o solo. Copiado, atento para um tráfico no Corredor Axé, um Bravo Hotel 06, a 500 pés. O Guardião 05, frente, atento ao tráfego na beira do litoral. Hotel Suzulu, para informação, temos um tráfego no helicóptero da Polícia Militar, a 500 pés, também no Corredor Axé, próximo ao Alto Alerte de Pituaçu. Controle, bom dia, para passar de Juliette Tango Zulu, decolando ao 7, passando bem 500 pés. Direto Coral, Juliette Tango Zulu, suba ao 080. Direto Coral, o Juliette Tango Zulu. Hotel Oscar Zulu, estacionado modo normal 0110. Mochilé 6200, complete, aproximação, torre 1895. Controle Salvador, bom dia, o trip 5220. Bom dia, 220, para o Itap, disponível 050. Ok, até Itap, descendo para o 50. Bom dia, TAM 3191, está autorizado para o Galeão, nível de voo 380, pela Upper Zulu 10 até a posição ESMAP, após segue conforme a rota apresentada no plano. Decola na cabeceira 10, com curva à direita, inicialmente na subida da EL, em seguida direto para as posições Leda e Bridge. O transponder é 5556 e o controle em 120.8, Cotege. Autorizado o Galeão. 380, Procura Zulu 10. Na decolada 10, com curva direita, saída da EL, Leda, Bridge. Transponder 5556, controle 208. Correto, TAM 3191, chame para o acionamento. 3325. Taxi, QNH now 018. Go 1260. Local, go 1260. Solo 3191. Prossiga. Fones informados que foi apresentado ao CHG para o 340 do nosso plano. Foi isso, processo? O senhor deseja é o 340, confirma? Afirmativo. Autorizado então 340, o restante da autorização permanece, eu vou coordenar com o centro, ok? Muito grato. Papatango Hotel Oscar Zulu, bom dia, o ajuste 10-8, mantém a linha do litoral, reporte na vertical do farol Itapuã. O hotel Oscar Zulu tem condições da presidente iniciar a curva à esquerda e cruzar a final do 10? Tem, então está iniciando, está iniciando. Reporta liberando a final do 10, hotel Oscar Zulu. Reporta liberando o hotel Oscar Zulu. Mike Bravo Yankee, autorizado o ingresso, reporta alinhado e pronto para a decolagem. TAM 3191 é o solo? Prossiga, amigo. Só confirmando, já coordenado com o centro, nível então autorizado ao 340, pela Upper Zulu 10, após conforme o plano, ok? Ok, muito obrigado. Ok, chama para o puxa. Camará, apenas para informação, geralmente quando o Airbus é o 321, ele não consegue chegar até o 380. Que bom, já estou sabendo, então agora eu vou saber dessa aí e me preparar para a próxima. Tá ok, então. Obrigado pela atenção, hein. O Papatango Mike Bravo Yankee, autorizado a decolagem pistão no 7, vento 120 graus com 14 nós. Ocean M2200 no solo de Salvador aos 34, libera a direita e chama o solo 121 decimal 9. Final da 10, Oscar Zulu. Sim, o hotel Oscar Zulu prossegue com a proa da RMAR e reporta na final para pouso. Na final da RMAR, Oscar Zulu. Ready, call tower, 118.95. Have a nice flight and a good day. Go on 260. India and Alpha, we're ready 18.95. Go on 260. Have a great day, bye-bye. Paulo, bom dia, Oxan, é 6200, eco para Alfa. Bom dia, Ocean 6200, taxi via Alfa e chame...